3454, chama em Recife, 12545, alterno 2685. 2545, 12685, TAM 3454. 2545, 2685, 3454. Não, 2-0, vai fazer um desviozinho à esquerda, pedido da formação aí. Ciente, gol no 260. No 397, chame Recife, 1288, alterno 264. 288, 1264, 397. Solo Salvador, o TAM 3602 pronto para o táxi, POB 93, 2 horas e meia, alterna com fim. 3602, táxi autorizado, Juliette Alfa, mantendo a minha escuta atenta da Delta, ajusta no 095. Juliette Alfa, nossa escuta atenta da Delta, TAM 3602. Solo Web 672602, puxa sonar. Autorizado, sem táxi. Para ingresso na Delta, autorizado chamar a torre em 1-2, decimal 6, ajuste no 0-5, ótimo voo e bom final de semana. 18-6 com a torre, obrigado, senhor, igualmente. Bruno 260, está autorizado 2000 pés, ajuste 1-0-5. Informe estabilizado na final do procedimento ILS sem glide de pista 1-0. É. Autorizado, para 2 e 1 pé, chamaremos um localizador. Vou 1-2-6-0. Zero solicita efetuar procedimento R-Nave, aproximação R-Nave para pista 1-0, confirme. Firme. É o Golo 2-0, estamos solicitando a interceptar sinal do R-Nave, pistão no 0. Está autorizado a R-Nave, desça para 2.500 pés, ajuste no 0-5, vou indo para o Serra Vitor 366, Golo 2-6-0. É, 366, descendo para 2.500, Golo 2-6-0. Estou pronto. Bom dia, 3602, autorizado na Nicolás, partida Delta, 190 graus, 4 nós. Liga ali a decolada Delta, TAM 3602. 3896. Bom dia, 3196, sendo identificação, chegada a Mari, desça e mantém o nível 060. Estou descendo para a Mari, para 060, 3196. 983, copia? Protocolo, pegou 1983. Autorizado Salvador Guarulhos, 360, aerovia Upper 50, decolada 10, foi à direita, subida da El, transição de Mer, código 5542, frequência do controle 199.35, torre 118.6. 360, autorizado conforme plano apresentado, decola pista 10 com curva direita, da El de Mer, 5542 ao transponder, 1935 ao controle na subida, e a torre operando 18612, jogou 983. Reto, 04 do portão, chamando para o pushback, acionamento. Chamaram o pushback, obrigado. Para o táxi, objeto 6726, 142 é o POB. 2 horas de autonomia, alternamos em Natal. Autorizado, o objeto 6726. Prossiga via direita, Alfa, mantendo a minha escuta até a Cidade Delta. Ajuste no 0 no 5. Gente, vai. Direita ainda, Alfa, vai chamar a Cidade Delta, é do 6726. Depois retornando na proa de Itaco. Ciente, então 3896. Rono 260, está aprovando 366, iniciando agora a redução de velocidade. Tente Rono 260. Três, oito, nove, meio, qual velocidade indicada? Indicada 259. Redução, 2109, são 3896. Reduzindo 210, 3896. Próxima, taxi Delta, 17726. Temos agora a torre em 1.6, ajuste no 0.5, tem um ótimo voo, aproveite o sol em Recife, web. Obrigado, vou aproveitar, aquele abraço pra vocês, tudo bom. Tan 3896, deturação para sequenciamento, curve à esquerda, proa 025, limitado pela magnética 090 de Salvador. Proa 025, limitado pela 090 de Salvador. Minha 726 Webjet, bom dia, autorizado a olhar e decolar pista 10, vento 190 graus com 8 nós. Bom dia, decola pista 10 Webjet e a 726. Autoriza a decolagem para a Verdade Delta ou tem que aliar aqui na frente? Não, um pouco mais à frente à direita, tem a marcaçãozinha, tá um pouco fraca, mas tem. Falou, obrigado, tá vendo agora. Tan 3896, desça para 3.000 pés, ajuste 1095. 3.000 pés, 1095. Passamos 366, eu vou 260. Bono 260, complete final RNAV, torre 1.8.6. Obrigado, Nelson. Tan 3896, reassuma a navegação pro de Duna, desça para 2.000 pés, ajuste 1.0.5. Reposta estabilizada na final do procedimento ILS sem o GLAD. Solicita o GPS e voar então na proa do 366. Sente, desça para 2.500 pés, ajuste 1.0.5, dá presente, voe na proa Serra Vitor 366, tan 3896, inicie redução para aproximação. Sente, na proa do 366, iniciando redução. 3 graus, 8 nós, pouso autorizado, gol no 2.0. Livre pouso, captura deslocada, gol no 2.0. Webjet 6726 de Salvador, decolou aos 28, controle 19.35, boa viagem. Da 935, obrigado, bom trabalho. E 500, possibilidade de voar na proa de Puca ou Aracaju? Web 6726, contato radar, ascensão nível 330, proa de Puca da presente. Proa de Puca, obrigado. TAN 3602, chame Recife 1288, alterno 264. 288 no 264-3602. Salvador, bom dia, Zul 4106, sua identificação, chegada a Mari, desça e mantenha nível 060. Chegada a Mari, desça no 060, Zul 4106. C5490 para pushback de estacionamento. Prisado, sem táxi. Só táxi, 4 mantendo. Dormir 0206, desça para 2000 pés, ajuste 1015. 2000 agora, 3196. Do 4106, desça aí, mantém nível 050. 050, 4106. Controle Web 6726, pode voar a Caju? Web 6726, aguarde coordenação com o Centro Recife. 219. Livre à direita, 219, igual no 260. Guardião 02. TAN 3896 já está visual. TAN 3896, torre 198 decimal 6. Torre 186. 03. Usado via Juliette Alfa, mantendo a minha escuta atenta da Delta. Ajuste 1-0-5. Juliette Alfa na sua. Paulo, bom dia, gol 1-260, livrou, gol para o prosseguir no táxi. Siga Alfa, reporte antes daquilo. Alfa, antes daquilo, reporta. Gol 1260. 896. 3896, sente do tráfego. Continua aproximação, aguarde autorização para o pouso. Afirmativo, aguardando. Só confirmando, os primeiros 1200 da 10 estão interditados. Afirmam, os primeiros 1200 estão fechados devido a obras, homens e máquinas neste trecho. Informa o helicóptero iniciando a decolagem da pista no 7, com proa sul. Não interferirá na sua aproximação, helicóptero da Polícia Militar e patrulhamento. 2700. Guardião 02, mantenha presente por hotel ali no litoral, aguarde transferência com controle. Guardião 022. Já fora do solo, pro sul, Guardião 02. Sente, aguarde transferência. Guardião transferência, 02. O Guardião 02 vai transferir agora o controle 119-35 até a volta. O tempo de voo seria? 15 minutos. 5 alterno 2685. Recife 1245, alterno 1285, obrigado, um excelente dia. Alta chama a torre 1186, ajuste 1015. Tenha um bom voo. 1410, viagem na Delta, 1186, 1015. 500 pés, ingressando no corredor Axé, na escuta permanente do controle, Guardião 02. 160 com 8, menos 1200. 138, 9, 6. Torre, bom dia, o 35490 para ingresso na Delta. Na Delta, autorizado, mantenha a ponte de espera da Delta, aguarde para ingresso na pista. Vai observar um 321 da TAN no pouso, após aliar e manter. 35490, vai manter o ponto de espera da Delta, após 320 da TAN, aliar e manter. Azul 4106, inicie redução 2109. 2-1-0-4-1-0-6 Kilo Pat 3, portão 05. Kilo Pat 3 para 05, bordo 2-0. Tá em segundo Pat 5, pretendo decolada 1-7. No solo aos 36, direita é próxima, na Golf 1219. 219, direito, 96. Serra Tango, confirme o pai que se encontra a pista em uso. Salvador para Moco G, confirme só a radial, se afasta, e a distância em milhas. 290 graus com 629, só título 1015. 3490, livre decolagem. Oh. 290, sim, aguarde coordenação, Gilete Serra Tango. Estabilizador nacional 3196. Só 3196, chame torre 198 decimal 6. 25, torre grata. Falei S, para coordenar, o que eu tenho aqui é o plano para o Mucu G. Jogou 983, está no portão 4, para o pushback acionamento. 983, está autorizado o pushback acionamento, chame táxi, atento para a nossa companhia que ingressa no portão 05. Ciente, 983 vai ficar atento à aeronave, iniciando o pushback. Solo 3896, livrou. Siga táxi, Alfa, Kilo, Pátio 3 e reporte para ingressar no Pátio 1. Alfa, Kilo, Pátio 3, chama Pátio 1, 3896. Ciente para 2000, reportagem estabilizada no final do IRS em Pátio. Só para informar que a gente utiliza novamente o destino que foi modificado. Zero, cruza 1200 na mão. Trip 5490, contato radar, suba ao nível 1806 da Momo, transição Albo. Momo Albo, sente. Aguarde, vou tendo a minha escuta e aguarde para autorização. trote, pata, voo local, mil pés. Prossiga. Um posto no localizador azul 4100. Passar aí no localizador. 120, frequência do controle 119.35, torre 118.6. Metros, vento 190 graus, 4 nós, pouso autorizado, cheque o trem, 1015 notinhas. Positivo, já baixou, travou o 3, 196. Vento, PB02. Chame para fundamentar da colagem, torre 18.6, ajuste no 0.5, bom voo. Patrono 06 da Azul, estabilizado no localizador. Salvador Tower, American 980. Mano, agora a torre 118.6, azul 4106. Gente, 118.6, legal, boa tarde. E Salvador, bom dia, azul 4106. Azul 4106, sente do tráfego nos dois para pouso, reporte a quarta milha, para a pista no zero. Cabeceira deslocada em 1.200 metros, vento variável, quais são? Vento 180 graus, 8 nós. Homens e máquinas no trecho interditado. Gente, reportar aí 4 milhas. American Night Zero to Copy, 8 clearance to Recife. Please contact Salvador Graudo, Anti-1-9, and listen the information Lima, QNH 1015, American Night 80. Yes, sir. We may have a change in our flight plan. I was just calling right now to see how much of runway 10 is closed. Is it still the 1,200 meters? The runway, first 1,200 meters are closed. So we have 1,805 meters available to take off. Okay, thank you. Tá sobre a hora em que ponto da praia? Ei, já é a Tango, mantendo minha escuta, estou com relação, ok, com o centro Recife. Menos só nos 4-2, direita libera 1-2, 1-9. Equipamento e o tempo de estimar de pouso para Aracaju? Mantenha-se sobre regras de voo visuais. Ao ingressar na terminal de Aracaju, chame Aracaju na frequência 120.3. Está alocado algum código? 391, Alfa, mantenha-se daquilo. O externo no momento. Já tráfego já avistado, confirmo o deslocamento de 1.200 metros, primeiros, vento 190 com 4 nós, tem o pouso autorizado, tá? O azul 4106. Pouso 4106. Estacionamento autorizado 2 no PV, chame táxi, Bravo X-Ray, Foxtrot. Número 3, para ingresso na Delta, chame a torre 1.9.6, ajuste no 0.5, bom voo. 18.612, obrigado, Boni. Boa tarde. Torre Salvador, eu vou 983, está antes da Delta para ingresso. 193, autorizado ingresso na Delta, mantenha o ponto de espera da Delta, vai observar o O Embraer da Azul na final com pouso já autorizado. Após a passagem do Azul, alinhar e manter a pistão zero. Segurança na Delta, mantém o ponto de espera. Após o pouso do Azul, está autorizado alinhar e manter o 9-0. Gol 983. Romeu, Mike, Juliette. Questão. Papai Romeu, Juliette, Mike, Juliette, controle. O GSR Tango tem contato com a sala IS, yes, só confirmando então. Salvador para SR Novembro Yankee Tango é o 085. Eu recebi a secretaria do seu plano. Ok, então eu vou coordenar com zero, nível 085 para o centro Recife, mantendo a minha escuta e aguarde. Antes da Kilo, tá 396. A 396, ingresso Kilo, pátio 3, após pátio 1, posição 01. Kilo, pátio 3, pátio 1, posição 01, tá 396. Azul 4106 no solo, as 45, direita próximo, 1219. Livrar 219, Azul 4106. Cercado o modo carro e acionado 0102. Flip 5490, chama Recife agora na frequência 125, decimal 45. 2545, boa. Boa. Cópia. Salvador para Sierra Novembro e Aquitango, o nível 085 é disponível, decola da 107, curva direita, corredor axé restrita a 1 mil pés, até o fora da barra aguardará a ascensão pelo controle. Código 5532, frequência do controle em 1.9.35, torre operando em 1.8.6. Solo Salvador, Azul 4106, livre a pista. Se a Tango podia repetir o transponder? 5532 é o transponder. Parte 5 para acionamento da decolagem, chama agora a torre 1.8.6, ajuste no 0.5, bom voo, cópia B. 05 POB, grato, chama a torre, bom voo. Azul 4106, prossigo táxi via Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, portão 08, Azul 4106. Nove três, decolado aos 47, controle 199, décimo 35, viagem. 0935, obrigado, tenha um bom dia. Prezado, táxi, chama para ingresso, pista no 7, Juliette Sertão. Agora a torre, 118.6 para o ingresso de tráfego, Guardião 02. 118.6 para ingresso no circuito, Guardião 02. Salvador, boa tarde, gol 1983, decola. Boa tarde, contato radar, para decolagem, serviço de vigilância, suba e mantém nível 360. Subida ao 360, gol 1983. Direto pátio 4, Graer, autorizado, aproximação, chame no solo controlado, vento 180 graus, com 62.